Hoje é dia 20 de junho de 2022 e este é o episódio 200 do podcast do Ubuntu Portugal, um show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho, além do Tiago Carrondo e do Miguel, vários outros VIPs e patronos do show. Sejam muito bem-vindos ao show. São os campeões, pá, malta que está aqui esta hora connosco e que nos acompanha há mais do que 3 semanas, são os campeões. Eu não sei se consegui ouvir tantos episódios, eu ouço um bocadinho e tal, e depois não ouço mais, porque não há saco. Pronto. Ora, mas faz a ronda, Diogo, diz lá quem é que está cá connosco. Já malta disse. Não disseste nada, fala, disse nome, que... diz quem são. Então. Eles vão se apresentar por eles, pá. Tu... Então, mas dá-lhes qualquer coisa, então, faz a malta sentir-se em casa, Diogo, então, sabe receber, como é? Vais interromper mais uma vez, ou... Vou tentar, vou fazer os possíveis. Como disse, temos VIPs e patronos e podemos começar por ordem alfabética. Assim, sim. Tá bom. André, eu. Queres apresentar-te aí um bocadinho, falar um bocadinho de ti e como é que descobriste o podcast? Epá, eu descobri o podcast um bocadinho assim por acaso, estava a ouvir um podcast estrangeiro sobre Ubuntu. Referiu este e eu, a gente tem um podcast em Portugal sobre Ubuntu, aí vamos lá ver. E pronto, e estou aqui há um ano e meio a ouvir. Podcast é que foi esse? Já não me lembro do gajo, mas pronto, não interessa seria, tanto. Seria o Poppy? Não, foi um jornalista qualquer que eu encontrei a falar sobre Ubuntu. Ah, o Jason. Falou. Exatamente, o Evangelho, exatamente. Descobriu por acaso e olha, engraçado okay. Que eu deixei, praticamente deixo de ouvir e vocês continuam, é o que interessa. Ele também já não tem podcast, portanto. Pois, acho que ele parou, aquilo também não grande coisa. Esse é o efeito que este podcast faz, é que quando assim que tu começas a ouvir este, esqueces-te até de onde é que vêm as referências e tudo o resto. É. Isto absorve tudo. Uhum. Por acaso já fomos mencionados em vários estrangeiros, por isso é que eu perguntei. Ok, a seguir pode ser o Marado. Não pode Olá, ser, Marado. Tem que ser, é por ordem alfabética. O Marado já foi convidado, portanto é muito provável que os nossos convidados e os nossos ouvintes já o conheçam, mas já agora aproveita-se e apresenta-se de novo. Olá, Marado, bem-vindo de novo. Olá, obrigado por terem convidado aqui o pessoal mais uma vez para os 200 commits e obrigado por terem feito 200 commits para este projeto, é? 200 é um belo número. É verdade. Estão de parabéns e isso. E pronto, é isso. Eu sou o Marcos Marado e já fui aqui chamado para falar mal sobre o Ubuntu. Software livre não falei mal, mas de outras cenas também devo ter falado um bocadinho. E pronto, eu para criticar estou sempre a postos, portanto, cá estou mais uma vez. Pronto, muito bem. E além do André e do Marado, ainda temos o Tiago Carreira, que penso que também já esteve no show. Já foi, já. Sim, já, sim. Já foi convidado. Tiago, bem-vindo de volta. Apresenta-te um bocadinho e já agora, como é que descobriste o show? Foi só pelo grupo de Telegram ou foi como? Já não lembro exatamente. Olá, eu não sou o Tiago Carreira, mas o Tiago Carreira agora teve aqui um tropeço na ligação. E então, quando é assim, pagam-me a mim para encher chouriços, a ver se o Carreira, entretanto, se junta novamente. Será ele? Não será? Talvez não. Se calhar esperamos que o Carreira estabilize. Ok. Entretanto, aproveito e dou a palavra ao Miguel, que é o membro residente mais recente do show. E aproveitar para ele dizer-nos como é que é a experiência de fazer parte da equipa e de gravar e de exprimir as suas ideias e as suas opiniões num podcast. Pá, portanto, a ideia, portanto, a experiência é gratificante, não é? Experiência gratificante, um gajo, portanto, uma pessoa é convidada a fazer parte do plantel e pronto, a ideia é trazer esforço à equipa, não é? Esforço positivo à equipa. Pronto, levar a equipa ao campeonato, levar a equipa à vitória, né? Levar a equipa ao sucesso. E, portanto, pronto, é tipo, É assim, é trabalhar para os golos, não é? Porque é isso que os adeptos querem, é isso que constitui a virtude do esférico e, portanto, é uma experiência gratificante, salvo quando isto começa sempre atrasado e quando eu tenho de aturar o Tiago Carrondo. Mas fora isso, é porreiro, pá. Aproveitando que o Tiago Carreira... Se calhar o que o Constantino devia estar a pensar é este gajo quando vinha interromper não interrompe. Por acaso não. Interrompi outra vez o Constantino, isto vai exigir. Mas queria aproveitar que o Tiago Carreira que já conseguiu voltar e pedir então... apresentar-se de novo, bem-vindo de novo ao show. Olá. E doutor Pravada. Eu hoje estou aqui para trazer um pouco de internacionalidade a esta reunião, a este encontro. Transatlântico. Eu estou a falar do Brasil, aqui está um bocadinho mais de dia do que aí, portanto melhor para mim. E eu não faço ideia o que é que os outros ouviram, porque eu não ouvi nada, mas eu acredito que disseram quando é que começaram ou como é que começaram a ouvir o podcast. Uhum. E eu por acaso lembro-me que foi quando fui à Fosdam em 2018, para aí. 18. 18? Ou foi 18 ou foi 19? Não sei, foi 19, sim. Acho. Ok. Mas sim, foi aí okay. Quando fui à Fosdam e vos encontrei. Ok, fixe. E ao Tiago, e começou por aí. E ao David, também lá estava? Sim, David também, sim. A passar cabos. Sim, o David... Muito atarefado. Infelizmente hoje não teve disponibilidade para se juntar a nós. Ele inicialmente tinha essa ideia de se juntar a nós hoje para assinalar os 200 episódios, mas infelizmente não foi possível. Mas tu estás no Brasil onde? Isso é muito grande. Só o Brasil não chega. Isso é quase o tamanho da Europa. O Brasil é um bocadinho grande. Estou no Rio de Janeiro. Ah, ok. Mas Rio de Janeiro Estado ou Rio de Janeiro Cidade? Aqui isso é muito grande. Oh, que caroço. Já agora a morada. Tenho praia aqui perto. Eu quero aproveitar e agradecer a pessoas como o André, como o Tiago e como o Marcos, que... fazem uma grande diferença para nós. Além de nós sabermos que está alguém lá do outro lado e que nós não estamos a fazer isto para literalmente para o vazio, para nós faz uma grande diferença saber que há lá gente a ouvir. Também contribuem, além de terem sido convidados em episódios, dão ideias, detectam bugs no site, todo tipo de coisas. Pá, eu acho que é inestimável estas contribuições. Ajudou imigrações também. Também. Aliás, criam soluções tecnológicas ou adaptam soluções tecnológicas para que tornam possíveis as migrações. Exatamente. E pá, quero que saibam que têm sempre a porta aberta, sempre que tiverem alguma coisa interessante para virem falar connosco no show e connosco e com o resto da comunidade, portanto sintam-se sempre à vontade de sugerir virem ao show, não é preciso serem convidados, sintam-se convidados permanentemente. E também quero agradecer não só aos patronos, mas também aos patrocinadores que durante muito tempo sustentaram parte dos nossos custos e com provavelmente pouco retorno, porque meio podcast em Portugal não dá para grande coisa, de certeza, e portanto foi mesmo por amor à camisola que o fizeram e que o fazem, pelo que estou também bastante agradecido, porque apoiar-nos durante, não foi durante os 5 anos, mas durante vários destes anos, é relevante. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isto, Tiago. Estás a falar muito bem, Diogo. Eu, quando tu falas bem, não te interrompo, estás ótimo. Mas eu às vezes também preciso que tu fales para beber água até. Eu às vezes só preciso te interromper, às vezes faz falta. não, deixa-me. E olha que estive aqui a conter-me para não te interromper, mas quando o Marcos falou em 200 commits, eu achei poesia pura. Portanto, gostei muito. Então, muito obrigado. Acho que arranjámos título para o episódio. A brincar, arranjámos título para o episódio. Eu também acho que sim. Que é, eu não diria 200 vezes complicado, mas que é muitas vezes complicado encontrar um título, o raio de um título, para o episódio. Já foi explicado aqui o processo criativo, que não acompanhou os 5 anos, mas que acompanhou parte dos 5 anos. Não vale a pena estarmos aqui, exatamente, vamos ajustando um modelo. Mas é isto, ou seja, é importante. Eu não tenho, ultimamente, tenho assistido a vários podcasts que acabaram. Ainda agora falámos de mais um que acabou. E eu não sei muito bem quando é que isto vai acabar. Não, acho que não há planos, pelo menos por enquanto não há planos para acabar. Não. Porque um dia acaba, mas para já não está em vista. Não fiques preocupado, Diogo. Então estás-te só a vingar das interrupções, é isso? Tem calma, não vai acabar. Foi o que eu disse. Mas é, enquanto nós tivermos, e lembro-me que ao princípio era mais complicado, porque ao princípio era um bocado aquilo que o Diogo dizia, ou seja, parecia quase que já estava a falar para uma parede. Era normal, porque também a experiência era outra, a qualidade do produto também, e não estou a falar da qualidade do que se diz, que é sempre baboseira. Sim. Mas quando entrou outra das pessoas que era suposto estar e que teve um imprevisto de última hora e não pôde, que foi o Alex, a editar os episódios, e a fazer duas coisas fantásticas. Primeiro, a editá-los a tempo e horas, que era uma coisa que quando era, esse trabalho era partilhado por mim e pelo Diogo, ficava mal feito e demorado, portanto era uma chatice. Portanto, tudo isso foi andando e foi fazendo com que de facto hoje estivéssemos aqui a assinalar os 200 commits. E a coisa ganha outro brilho quando nós começamos a ter episódios que de facto são comentados, ou seja, pessoas que comentam, pessoas que finalmente fazem aquilo que o Diogo repete 199 vezes e vai de certeza repetir novamente quando acabar este episódio, que é: partilhem pelos vossos amigos, comentem, nananã, corrijam, insultem, qualquer coisa, olha mais um. Já cá tínhamos poucos malucos, apareceu mais um. E então, nada de product placement, é o que vale. E então, quando tu tens um episódio e tens pessoas que comentam, pessoas, conforme o Diogo disse também, que sugerem temas e pessoas que dão opiniões, é sinal que tu estás a chegar a pessoas e que pessoas ouvem com atenção aquilo que tu dizes, é giro. Até porque há coisas que nós dizemos que têm mais interesse, há coisas que não têm tanto interesse, mas eu também, se fizerem como eu, que ouço podcast enquanto lavo a louça, portanto, mesmo seja um bocadinho menos interessante, eu não paro a minha vida para ouvir um podcast. Normalmente ele está a dar e eu vou ouvindo, mas seja como for, que mais não seja pela companhia, acho que já é porreiro. Quando as pessoas comentam, melhor ainda, é sinal que aquilo que a gente diz tem algum significado e que as pessoas sentem a necessidade de expressar a sua opinião também, muitas vezes por escrito, telegramas, e-mails recebemos poucos, mas há outras vias mais. De vez em quando recebemos também. Sim, não estou a dizer. Aliás, curiosamente recebemos mais e-mails do outro lado do Atlântico do que deste. Sim. É o Tiago Carreira a fazer spam. Por acaso, é curioso essa diferença. Mas pronto. Já agora, bem-vindo, Malman. Já os outros se apresentaram todos, portanto, convido a apresentar-te e a dizeres como é que descobriste este podcast. Epá, eu sou o Malman, né? Para todos os bens e males. Sou um grande apoiador, supporter, whatever, de uma criptomoeda que não vou dizer o nome, já basta, as coisas estão aqui atrás de mim, só para quem for patrono e conseguir ver. Foste tirar tudo do armário, caramba, fogo. Fui tirar tudo. Pá, eu vim da conferência, a conferência foi este fim de semana, portanto estou cheio de cenas. Okay. Como é que eu conheci o podcast? Conheci-vos na Ubucon. Vocês fizeram, vocês, não só vocês, mas existiu o Ubucon Europe há 3 anos, 2019, né? Já vai 2019. Já foi, sim. E eu lá tive contacto com vocês, entretanto comecei-vos a ouvir e pá, não ouvi os episódios todos, os lá mais para trás ficaram então, a ouvir, mas quase tudo, já... Sou mais de 70%, claramente. Acho que deve ter começado a ouvir perto do 100. Ok. Pronto. Mas olha que ainda há pouco tempo no Telegram tiveste uma bela oportunidade de ouvir todos os 200 episódios. Exatamente, nós pusemos os links para os 200. à bruta, ou seja, vais ouvir, quer queiras, quer não. Foi quase, foi quase, foi quase. Muito bem, muito bem. Obrigado por teres te juntado a nós, obrigado por seres patrono, obrigado por dares ideias. Só para contextualizar, eu estou a aceder a vocês pela Vodafone, porque a Mel também me deixou a pé. Portanto, não é só então, Vodafone. É! Sim. É Vodafone hoje a salvar o dia. Hoje a Vodafone salvou, sim. Olha que estás em minoria, Malman, porque há aqui pelo menos duas pessoas extremamente descontentes com a Vodafone. Não sei se uma delas já se curou. Contente. Atenção que eu não estou contente, estou só a dizer que hoje salvou-me. Estás só desarrascado. Sim, exatamente. Que a ligação também não está a grande coisa. Eu pessoalmente não tenho razões de queixa, mas isso é muita gente a queixar-se. Eu sou neutro em relação à Vodafone, ainda me acusam de ser vodafonista e não me apetece. Mas és utilizador de Vodafone, Miguel? Não, claro que não, Tiago. Que ideia. Deixa-te disso. Tens descontos. Para dar, é não. É isso, não é? Não é para dar, é para ti. Não, não tenho. Tenho um número de telefone da rede Vodafone, é tudo. Ok. Mas é um número de backup. É um número de backup. No caso de ficar sem dados de um lado, puxa os dados do outro. Para outra rede. Podes ter só um número. Nunca és mais ter duas redes móveis disponíveis só para o caso de. Nunca se sabe. Pois. Concordo com essa opinião. Ok, muito bem. Muito obrigado. Já não sei o que é que ia dizer. Pois não há notas. É, eu ia repetir isso, sim. Pois. É, não há. Hoje está tudo improvisado. Sem notas é mais complicado. Já agora quero vos agradecer. Eu também pertenço a um podcast e o Ubuntu Podcast Portugal, estou a trocar as letras, foi uma inspiração e foi uma força para começar aquilo. Portanto, pronto. Obrigado, malta. Pronto, muito obrigado por acaso também sou ouvinte, também não os ouvi, não vi os episódios todos, apesar de ser mais recente. Mas também só ouço metade. Eu ouço tudo, só percebo é um. Perceber a todos, só percebo 10%. Perceber isso é outra conversa, mas vou ouvindo, sim. Às vezes tenho umas semanas de atraso e depois recupero, outra, mas vou ouvindo, sim, senhor. É um tema que me fascina. Não tendo eu uma opinião muito, muito formada a respeito do tema, é um tema que me interessa, sou curioso. Sim, já agora, pá, eu pego um bocadinho nisso. Uhum. Tu estamos a falar de um podcast de criptomoedas, uhum. Passando a publicidade é o Cripto Café. Pá, bom, pimba, estava a ver que não dizia isso. Muito bem. Plugin ali. Tu estavas a dizer que não tens muita opinião em relação a criptomoedas, o teu problema é mais tecnológico ou político? O problema político, creio eu, que só existe por ser tecnológico. Acho que a oposição que eu vejo, as críticas que eu vejo e que são feitas pelo menos algumas das criptomoedas, as fundamentações têm a ver com características técnicas, pelo menos de algumas criptomoedas. Não é só, mas é essencialmente, diria. E eu vejo algumas coisas interessantes que se consegue fazer com criptomoedas. Por exemplo, mesmo no nível do podcasting, há um movimento que surgiu recentemente, que é o Podcasting 2.0, em que se utiliza uma coisa que é o Value for Value, que é uma forma dos ouvintes poderem, utilizando tecnologias de criptomoedas e imediatamente fazerem uma doação aos podcasters. E isto é uma coisa que não é impossível fazer sem criptomoedas, mas que em alguns casos torna mais fácil fazer com criptomoedas. Em particular, não tanto em países com sistemas financeiros tão desenvolvidos como o nosso, mas em outros países é claramente mais fácil. Boa. Em particular, por exemplo, países africanos ou até mesmo fazer transferências entre países, por exemplo, entre a União Europeia e os Estados Unidos, e evitar algumas taxas e coisas desse tipo. Sim, mesmo as FIIs dos processadores destas transferências também fazem sentido mais num modelo em que há grandes volumes de dinheiro a ser transferidos. E não te esqueças também das transferências de volumes de dinheiro ilegais ou que querem escapar ao escrutínio das autoridades, também, como tráfico de droga, lavagem de dinheiro também. E o pagamento de ransomware também. Sim, também. Portanto, há de facto utilizações que são francamente positivas e utilizações que são francamente negativas, como há quase sempre em todo tipo de tecnologia. Até mesmo com o software livre, mas e depois há outras questões, há as questões associadas ao consumo de energia, há uma série de outras questões que são interessantes e que têm de ser ponderadas e que têm de ser melhoradas e que vão sendo melhoradas, certamente. Mas sendo este o episódio 200, e é fixe a gente agradecer a quem nos acompanhou até agora, mas também é importante olhar para a frente e, tentando não perder muito o tema, mas voltando a focar naquilo que é aquilo que poderão ser os próximos 200 episódios, os próximos 200 commits, desculpa, Marcos, do PUP, a minha pergunta ainda vai no sentido de, quando tu falas nesse movimento 2.0 e na facilidade ou não de contribuições de países africanos, aquilo tudo disseste, o nível de simplicidade, quando tu enfias aí uma criptomoeda na conversa, não é o mesmo nível de simplicidade que tu poderias ter quando tu enfias, por exemplo, um PayPal? Não, será que não existe mais ou menos sítios? Porque o PayPal já não opera em todo o mundo. Sim, mas tu também tens criptomoedas que não estão em todo o mundo. O Malman que me corrija. Sim, não há condições técnicas para isso. Mas o que é utilizado para este sistema... Não depende disso. A facilidade de acesso a uma conta bancária e tudo isso não é a mesma em todos os sítios do mundo e estes sistemas que permitem esta relação mais direta facilitam algumas coisas. Eu, para estar no mercado da cripto ou para estar com cripto na mão, tenho que ter, num qualquer momento da minha vida, uma conta bancária, portanto... Não, necessariamente. Podes simplesmente aceitar pagamento em... Ok. É uma forma de que algumas pessoas fazem para adquirir ou então minerar. Okay, mesmo. Okay. Aliás, a forma de simplesmente comprar deveria ser a menos popular. É muito mais fixe poderes usar. Sim, mas naturalmente tu vais ter que sempre converter... Sim, há de haver alguém que faz esse esforço. Alguém que faz, não necessariamente... Não tem que ser toda a gente. Não necessariamente quem receberia, por exemplo, não necessariamente o podcaster. Se o podcaster depois usar isso para pagar outra coisa, não seria ele a fazer essa conversão. Mas pronto, não é uma solução para todos os problemas, mas há aqui claramente um valor em poderes ter esta relação mais direta, se com menos intermediários. E claro que isto também há outras formas de fazer este tipo de coisas em que não é preciso criptomoedas. Por exemplo, a solução é implementada pelo interruptor para fazer micropagamentos, não necessita das criptomoedas. É também uma solução interessante. Portanto, há aqui várias coisas a considerar. Há pontos fortes, pontos fracos. E pessoalmente não estou convencido de ver claramente uma coisa, ser claramente positivo ou ser claramente negativo. É algo em que continuo a observar. Sim. Continuo a observar. Bah, eu estava já a falar de podcast 2.0. Quando o pessoal começa a meter 2.0 e 3.0 e caraças... É sempre sim. Um bocado... Isto tem a ver com uma tentativa de inovar, não tanto ao nível desta questão dos pagamentos e das criptomoedas, mas tinha mais que ver com tentar pegar no RSS e fazê-lo evoluir de uma forma normalizada, com normas escritas, com decisões de comitê, como é suposto acontecer com normas que podem ser adotadas por todos. E a partir daí, isto porque até agora quem fez andar o podcast assim para a frente foi sempre a Apple. Gostemos ou não, é verdade, eles definem, têm definido as tags que são utilizadas pelos podcatchers, como é que elas devem ser usadas e tudo isso. E pá, eles até agora têm sido benevolentes, um ditador benevolente, mas a qualquer momento podem deixar de o ser. Não, existe aí uma vantagem de ser um ponto central a decidir, não há confusão de cada um a puxar para o seu lado. Também. Porque quando tu foste em podcast 3.0, até pensei noutra coisa, que pá, o pessoal está a pegar nas tecnologias blockchain, uhum, e tentar fazer um YouTube descentralizado. Uhum. Nós publicamos o nosso podcast, por exemplo, no Library, que é... Sim. Uma espécie de YouTube descentralizado. Sim. Pá, e o problema é que não existe só o Library, existe o Library, sim, existe PeerTube e uma carrada de outros. Exatamente. E não existe um consenso o que é que vem a seguir, e uhum, pá, está cada um a fazer o seu protocolo. Sim. Eu não acho que isso seja necessariamente mau. Eu acho que eventualmente um vai tornar-se mais popular. Seja porque for, qual for a razão, é uma questão de tempo, creio eu. Sim. E aqui no caso do podcast 5.0, há basicamente um grupo de pessoas que fundou este movimento e que está a organizar a evolução do formato do RSS, e que faz como deveria ser em todos os corpos standards que nós conhecemos. E há discussões públicas e há tudo isso. E foi a partir daí que este movimento surgiu. E com o objetivo de fazer evoluir o podcasting e torná-lo mais sustentável e de adicionar novas funcionalidades para mantê-lo competitivo com outras formas de divulgação de conteúdos. Claro, também há assim alguma polémica. O Adam Curry, que é o fundador, um dos fundadores deste movimento, é uma pessoa particularmente polémica, apesar de ter sido ele também o criador dos podcasts, um dos criadores, iniciais do podcasting. Mas é uma pessoa particularmente polémica, com posições políticas um bocado extremistas, diria eu. E não tendo eu particular afinidade com a sua política, nem com algumas das motivações que o levaram a criar este movimento. No entanto, creio que o trabalho que eles estão a fazer é, de forma geral, positivo. O output técnico tem sido positivo. Extremistas para que lado? Para o lado direito. Ah, como aqueles que ganharam agora umas coisas em França, sei. Esses não ganharam, ficaram em segundo lugar. Mas aproveitando aqui o nosso patrono convidado, há uma pergunta que eu tenho para fazer, porque ando a ouvir os episódios todos do Cripto Café. Não ouço nada, só ouço um bocadinho, é verdade, já tinha esquecido. À espera da pergunta certa... Só ouvi metade. E vou ouvir aqui, tenho aqui um terço dos gajos que fazem o Cripto Café, portanto vou aproveitar, que é, se a malta quer independência e se acha que as criptomoedas são, de facto, alternativa e defendem isso, porquê é que se continuam a indexar todas as moedas a dólares ou a uma moeda convencional? Ou seja, a minha pergunta é... No dia em que, e eu sei que, e já disseste isso várias vezes, portanto acho que não é uma inconfidência, eu sei que tu compras minis com criptomoedas. Certo. A minha pergunta é, uma mini tem que custar X moneros, não tem que custar o equivalente em dólares ou em euros da cotação do monero naquele dia. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer, Eu estou a perceber e a tua pergunta faz todo o sentido. Percebes? É porque assim... Está sempre agarrado às moedas, aquelas que não são as porreiras, porque as porreiras são as cripto, não é? Certo. E pá, existem vários caminhos para chegarmos aí. Para já o problema é que as cripto, não há nenhuma que seja estável. O preço varia sempre bastante. E alguém querer receber pagamento em cripto, se estiver à espera de receber sempre em, digamos, Monero ou Bitcoin, vai haver uns dias que recebe um valor bastante grande, estando mantendo o preço estável, e vai haver outros dias que está a trabalhar debaixo d'água. Portanto, pá, mesmo nós, cá na Europa, também o euro está muito dependente do valor do dólar, quando estás a importar cenas da América. Portanto, diria que é um bocado... Sim, mas o meu salário é pago em euros, ou em dólares, depende do meu patrão, não é? Conforme. Certo. Se eu quiser fazer uma tabela de preço, ou se eu quiser definir o meu salário numa qualquer criptomoeda, se calhar é o que tu dizes, caramba, há uns meses que vou passar fome. E se calhar há outros meses que, sim senhor, ok, se calhar pode compensar o balanço final. Agora, é muito complicado com esta volatilidade, tu não, lá está, conforme tu dizes, eu posso dizer assim, vou ganhar em bitcoins, mas vou ganhar o equivalente a 3 mil euros. E um gajo ao final do mês vai sempre ver quanto é que está o valor da Bitcoin, percebes? É completamente diferente de eu dizer, olha, vais ganhar meia Bitcoin por mês. Certo. E depois logo se vê. Epá, eu acredito que isso eventualmente devemos chegar aí, mas neste momento com a volatilidade do mercado é impossível conseguir estabelar seja o que for. Epá, podes andar a fazer tabelas semanais, tabelas mensais e já estás a tomar um risco. Epá, nós na conferência de Monero, neste fim de semana, tentamos convencer lá o sítio onde fizemos a conferência a aceitar os pagamentos em Monero e eles estavam com medo de ficarem a arder em 2 dias, estarem a aceitar no sábado e no, hoje. Tu foste uma conferência de Monero e pagaste a inscrição em que moeda? Peraí. Não, paguei a inscrição em Monero. Foi tudo organizado em Monero, pagamos em Monero, mas a conferência, o sítio onde ela foi organizada, foi no Arroz Studios em Lisboa. Eles aceitaram euros, converter euros. E quanto é que valia a inscrição? Quantos moneros era a inscrição? Epá, era o equivalente a 50 euros. Lá está, é o equivalente, caramba, exatamente. Não faz sentido. Sim. Devia ser meio monero, pronto, inscrição, um quarto monero, 20.20. Se fosse assim, imagina, na altura que as inscrições abriram, o monero estava a cerca de 200 euros. Tu aceitavas meio monero, 100 euros. Siga. Se tu te inscrevesse a semana passada, o Monero já estava a valer perto de 100. Epá, é a equipa que tu escolheste jogar, o Vlá, então faz parte. Certo. Mas como é que tu vais pagar? A gente não fez a Ubuncore com Max, em pá. Reais, eu pago as coisas em reais independentemente de quantos euros é que isso me custa. Sim, e o desenvolvimento de Monero, em específico, nós temos um crowdfunding que é feito em Monero, em que o pessoal faz isso que tu dizes, angariam o dinheiro em Monero. Por norma metem logo mais 20% em cima para contar com a volatilidade e são pagos ao longo do tempo consoante isso faz lembrar os fornecedores ao Estado, não é? Que cobram sempre o dobro, que é para garantir os prazos de pagamento. Exatamente. E aquelas coisas todas. Pois. E nós agora tivemos uma polémica engraçada. Tivemos uma polémica engraçada de um projeto que angariou dinheiro para fazer um user interface. Eles estavam a desenvolver e, entretanto, o preço do Monero caiu. E os gajos cancelaram o desenvolvimento e estão à espera que o preço volte a subir. Pronto. Ok. Yeah. Ou então fazem como o mayor de Miami, que recebe o ordenado de mayor numa moeda, numa criptomoeda, não sei se é a própria moeda, a criptomoeda de Miami, porque a cidade tem uma, se é outra qualquer, mas ele diz que faz isso porque tem outros rendimentos. Depois tem um part-time onde ganha dólares. Exatamente. Pronto. A República de El Salvador, o quê? Miami, estou a falar de Miami. Não, estou a falar de Miami. Eu sei. Foi por isso que eu também trouxe El Salvador. Caso paradigmático. Fazendo agora aqui o... Aproveitar o facto de terem deixado... Deixa-me acabar, só responder ao Tiago. Sim. Uma das coisas que eventualmente vai ajudar a estabilizar o preço é criarmos uma economia circular, e existem esforços nesse sentido. Mesmo em Portugal, conheci lá na conferência uma comunidade que é os Freedom Cells, entretanto os vou querer entrevistar, que eles estão a tentar fazer isso, mas são coisas completamente à parte. Eles tentam ser autossuficientes e depois querem ter uma economia circular em uma criptomoeda. Muito bem. Já tens mais um episódio para ouvires. Só para esclarecer, tenho Moneros, não tenho mais nada. E posso dizer que não comprei um único, portanto, já aceitei, já vendi coisas que me foram pagas em Moneros. Aliás, foi assim que eu tive os primeiros e depois obtive os outros. Também não fui a vender droga nem assim, portanto, de forma legítima. Mas sim, mas era, obrigado pela tua resposta e eu fiquei esclarecido. Ou seja, era um bocado o que eu esperava. Não me deste grandes novidades, mas ainda assim é sempre bom saber alguém que tem bastante mais conhecimento e bastante mais fundamentado do que eu. Pá, eu tenho, eu agora já há muito tempo não faço, mas houve uma altura em que a minha relação com criptomoedas é ouvir o Cripto Café uma vez por semana e, antes de gravar este podcast, abrir o DuckDuck e escrever XMR to UST e saber a quanto é que está. Pronto, não é muito mais do que isto, ainda não tive o meu Pizza Day, portanto só estou a amealhar. Para um dia poder, quem sabe, trocar de carro ou assim, mas é limitador, lá está. Quando está sempre relacionado com coisas com as quais não queres ter relações, é bastante limitador. Epá, mas a relação é inevitável. Até mesmo o pessoal que trabalha no Reino Unido, com o Brexit, eu falo com alguns, eles estavam sempre a olhar para o preço da Libra Euro porque estavam a perder rendimento depois cá em Portugal. Ok. Portanto, as moedas inevitavelmente têm que estar todas conectadas. Tem que se relacionar umas com as outras. Sim, senão não tens uma economia ou está autocontida ou não interessas com o resto do mundo, não é? E atenção, que às vezes posso tirar proveito disso. Eu tenho que dizer que eu, para o Netflix, sou brasileiro. Pronto. Fica muito mais em conta pagar o Netflix em reais do que em euros. Acredito que sim. Somos todos um bocadinho brasileiros, no fim de contas, não é? Sobretudo ali o Tiago Carreira. Pronto. Mas não é brasileiro. Já chegou. Cada vez que vou a Portugal fico doente. Como assim? Fica doente? Não, conversa é essa, já moço? Não aguento o fresquinho de Portugal, pá. Fresquinho. Você está aqui nessa semana, não. Se você estivesse, você ia. De manga curta, mas vocês estão sempre mal educados. É que entretanto chegou o Ruben Carneiro e vocês não o deixam falar. Nem se não deixa falar, é a ti, Diogo, que ainda não demos a palavra ao Ruben. Não. É a ti que a gente não está a deixar falar, não é nada? E tu já devias estar habituado. Olá e bem-vindo, Ruben. O Ruben é um patrono. Ruben, queres apresentar-te um bocadinho e dizer como é que descobriste o podcast do Bom de Portugal? Não és obrigado, atenção. Se era para falar, não tinha vindo. Fogo. Então. Então, o Ruben está tímido. Não sei se ele está a conseguir ouvir. Estará a conseguir ouvir. Pisca duas vezes, se estiveres em perigo. A ligação não é ótima, mas existe. Ok, adiante. Quanto ao futuro do podcast, queria aproveitar que vocês estão cá e perguntar se têm alguma ideia em particular, alguma coisa que gostavam que nós fizéssemos. Aproveitar aqui esta espécie de conselho do podcast. Digam se querem alguma coisa que o Diogo faça, é agora. Eu gostava que todos os episódios durassem 57 minutos, que fossem postos na Rádio Zero, com 57 minutos, como era suposto ser, e não se terem 58, nem 56, e seria 57. Porque eu sou um gajo que tenho mania, pá, desculpem-me lá, mas eu gostava, por acaso, se é só isto que tenho a criticar, já podem levar isto como uma boa, com um bom feedback, mas pronto, era isso que eu gostava. E seria possível se toda a gente seguisse as notas e não houvesse avacalhanço. Ouviste, Diogo? Não, a boca era para mim também. Eu diria que a culpa é do Sr. Podcast. O trabalho de manter isso certo é dele. O Sr. Podcast podia fazer censura. Chegava ali, não, 57, amigo, e acabou. Faz, pumba. E faz. Não é fácil. Às vezes tem que fazer, coitado. Deve andar ali, não lhe dava sorte. Já não faz já muito tempo, por acaso. Mas pronto. Mas olha, Marcos, ainda bem que falas também na Rádio Zero, porque é um sítio onde nós não temos publicado o episódio, é verdade. Não por culpa nossa. Porque nós, aliás, nós portávamos melhor quando sabíamos que tinha que ir para a Rádio Zero. Agora, como a coisa não tem ido para a Rádio Zero, tem havido um bocado mais de vamos chamar-lhe de flexibilidade na duração dos episódios. Mas é porque acho que a Rádio Zero está com questões internas que está a tentar resolver. Peço desculpa, agora conseguem ouvir? Ah, sim. Já conseguimos ouvir. Cheio, Ruben, de qualidade. Muito bem-vindo, Ruben. Estavas a ouvir-nos, Ruben, quando estavas por aí? Já estou a ouvir um bom bocado. Maravilha. Está a demorar para caraças para chegar aí para voltar. Oh, Ruben, tu fazes parte daquele projeto secreto de instalar uma base portuguesa na Lua. É que demora 8 segundos a mensagem aí. Tem latência. Está uma latência gigantesca. Eu acho que ele está na Lua, definitivamente. Isso é uma ligação Vodafone? Isso é uma fibra da Vodafone? Neste momento estou a passar à órbita de Marte. São 8 minutos, não são 8 segundos. Projeto espacial português em grande. Vamos só dar aqui a oportunidade do Ruben, então, falar um bocadinho. Espera aí, façam uns segundos de silêncio. Está mal a internet. É Vodafone. Ah, pronto. Está feito. Ui, pronto. Ok, e se ele ainda estava na Vodafone, acho que é melhor irmos adiante. Então, e... prossigam. Não, okay. força. Ok, pronto. Se não tem sugestões, isto não fui eu. Eu tenho, Diogo, eu tenho uma sugestão. Então faz. Também tenho, espera aí, um de cada vez. Então os convidados primeiro, vai lá, manda-te para a frente. Epá, arranjem mais convidados. Vocês volta e meia têm convidado, mas não é muito frequente. Eu percebo que dá algum trabalho. Mas já existe pessoal porreiro de Linux em Portugal, não apenas o Ubuntu, não é? Mas era interessante ter outras experiências. Uhum. Todo sentido. Nós temos uma lista relativamente grande de convidados em vista. Já gravámos com alguns. Os episódios vão sair mais à frente, quando tivermos de férias. Tem sido, infelizmente, por desorganização nossa, difícil agendar coisas com os convidados, e a culpa é nossa, pronto, mas quando tivermos aqui um sistema mais fixo para conseguirmos agendar as gravações, torna-se mais fácil conseguir convidar convidados, e tem sido esse o problema. Não é por falta de pessoas, de ideias, porque temos uma lista enorme, não só de pessoas ligadas ao GNU Linux, até pessoas ligadas à biologia, vê lá tu. Temos aqui algumas ideias engraçadas de coisas e de pessoas para trazermos ao podcast e mostrarmos diferentes utilizações da tecnologia e do software livre. Biologia é a minha professora do 12º ano, que eu consegui o contacto dela e convidei-a para ela vir ao podcast também. Achei interessante. Falando de coisas sérias e sobre negócios, que é também isso que nos traz cá todas as semanas, tal como o Diogo, estou a ficar desconcentrado, não sei quem é que está, mas acho que é uma criança qualquer que está aí com um triciclo ou qualquer coisa. Obrigado. Já te disse. Já está. E então... estamos todos sem notas, portanto estamos a dizer as coisas mais ou menos de cabeça, por isso é que isto fica um bocado desgovernado, mais que o normal. Eu percebo a sugestão do Malman, portanto as pessoas que fazem habitualmente o podcast são de qualidade miserável, portanto isto ou é um convidado que salva a coisa ou então nada feito, eu percebi essa. Mas a questão aqui é, nós temos assuntos pendentes e nada melhor do que este fórum para resolvermos o problema. Quero acreditar que o Carreira vai saltar fora nos primeiros 30 segundos, mas ainda assim eu vou pôr isto em cima da mesa, que é, nós temos negócios para tratar sobre as previsões de 2020 e de 2021, pelo menos que eu me recordo. Ambas valiam um jantar, que Carrondo pagava a Diogo ou Diogo pagava a Carrondo, não me lembro, não é isso que é importante, tenho todo o gosto de pagar um jantar ao Diogo. Mas eu lembro-me, estamos ambos um a dever ao outro. Melhor ainda. Um jantar. E apesar de nós sermos uns mãos de vaca e de não pagarmos o jantar a mais ninguém, teremos todo o gosto em que mais gente se sente à mesa connosco, nem que seja para ouvir jabardeiras como estas que habitualmente, quer dizer, à mesa é um bocadinho mais fácil porque se não gravarmos as palavras escolhidas são um bocadinho diferentes e podem ser até mais divertidas. Mas a ideia aqui era, eu não digo fazê-los todos de seguida, mas se calhar tentarmos arranjar aqui uma data fixe para marcarmos o nosso primeiro jantar do PUP. Era capaz de ser interessante a data e eventualmente o local. É uma coisa gira para fazer com 8 pessoas, né? Porque já é tão difícil, às vezes é tão difícil arranjar uma hora para gravar o episódio da semana com 3, quanto mais marcar um jantar com 8. Mas se quiserem sugerir, dar a vossa opinião, o Cripto já fez alguns jantares, não já? Sim, nós copiámos o vosso modelo e eu já tive que inchar um jantar. sempre a inspirar pessoas, muito bom. Exatamente. Agora, como é que se marcaram o jantar? Foi na base da tirania, tipo, é aqui, a esta hora, quem aparecer apareceu, quem não apareceu não apareceu? Exatamente, ou... tem que ser. É, não é? Um dos nossos hosts estava fora de Portugal, aproveitámos quando ele veio e marcamos essa data. Feito. Pronto. E depois, quem, por acaso, fomos só nós os quatro, mas quem se quisesse juntar estaria à vontade. Ok. E como é que pagaram o jantar? É a minha curiosidade. Boa pergunta. Utilizei um cartão de cripto, mas é que é. Já conta alguma Sim. coisa. Muito bom. Muito bom. É, marcamos o jantar. Quando é que vens a Portugal, Carreira? Se é que queres dizer isso no ar, podes não querer dizer, atenção. Faz só assim e a gente passa à frente. É, daqui a alguns meses. Pronto, ok. Então não vamos esperar, ficas para o segundo. Quando é que este marca o jantar, gente? Quando e onde? Para a semana, na Ribeira Grande. Para a semana não estou lá, mas... Não, para a semana não posso. Para a semana contar em Santa Maria da Feira, também pode ser. Se quiserem vir ao Rio de Janeiro, eu até pago. Pagas a viagem? Pago. Eu pago o jantar, se vierem ao Rio. Quer dizer, primeiro pagas tudo, agora já só pagas o jantar. É só sobremesa. Não, mas fala-se em marcar um jantar, que normalmente é uma coisa que aproxima as pessoas e... Mas eu sugiro dia 9 de julho, vá. 9 de julho, deixa-me ver. É uma sexta-feira. 9 de julho, pode ser, quarteira, pareces um bom sítio? Não. Ui, pera, que é muito longe. Pode ser Rio de Janeiro, o bebê. Vamos almoçar para casa, pá. Oh, isso é que é. Não, uma sexta, um sábado. Pois é. Epá, eu estou de casamento nesse fim de semana, mas é mesmo 5 anos. Não, se tiver dado tudo. Vamos tentar marcar agora o jantar. É coisa para demorar mais meia hora. Não é nada. Porque se não for no dia, se não for nesse fim de semana, se for no seguinte, nesse fim de semana eu tenho obrigações familiares, não consigo. Mas consigo no seguinte: sexta, sábado ou domingo. Escolhes tu, Diogo. Então pode ser sexta-feira, que é dia 15. Não estou cá. Isto é a cena clássica da organização dos jantares, que há sempre alguém que Miguel, mas Miguel. Eu não posso, mas eu não peraí sei um que. Espera aí um bocadinho. Miguel, dia 15, podes? É, pá, eu estou muito a longe, pá. Não foi isso que eu disse. Podes ou não podes? Não posso. Já tenho outros jantares combinados. Estás muito... Tu nem sabes onde é o jantar. Espera aí um bocadinho. Ainda não há local ainda. E tu estás muito longe. Ah, mas eu já sei o que é que a casa gasta. Não sabes, não? Sei. Sábado vou almoçar a Santa Maria da Feira. Estás mais longe ou mais perto? Estou mais longe. Que Santa Maria da Feira? Sim. Está bem. Na mesma direção ou oposto? Quarteira é no Norte da África. Rio de Janeiro é do outro lado do Atlântico. Pronto, e por aqui você percebe a dificuldade que é às vezes arranjar convidados para o podcast. Tem muito a ver com isto, não é? Exatamente, é isto. Olha, e naquele dia tu podes... É, pá, não, nesse dia não sei o quê, depois coisa lá e resta. Posso fazer uma sugestão? Faz, claro. Eu sei que para vocês também é complicado, mas é gravar nesse mesmo dia. O convidado pode ou não pode. O problema não é o convidado, o problema somos nós que podemos ver o mesmo dia, não. Exatamente, o problema somos nós, não. O problema não és tu, sou eu. Nunca ouviste essa. Não, é que nós tínhamos exatamente o mesmo problema, mas nós resolvemos de uma forma engraçada, que é o episódio sai à quarta. Nós começamos a gravar ao sábado, depois passou para o domingo, depois passou para a segunda e agora à terça gravamos. Coitado do senhor podcast. O gajo edita isso de terça para quarta. Edita na quarta. Não temos horas para lançamento. Então. Ok. Nós agora também já não temos, na verdade. Sim, tentamos. Tentamos manter mais ou menos o padrão. Para o caso da Rádio Zero se recompor, nós não estranhamos muito. Então, como é que eu já não percebi nem onde é que é, nem onde? Então, dia 15. E a parte mais importante, quem é que paga? Eu pago o Diogo paga o meu. Exatamente, estamos um a dever ao outro. E pagas em Monero ou em dólares? Estou aqui a ver, tenho 1.35 moneros, deve dar para pagar um jantar ao Diogo. Isso não dá nem para as entradas. Depende da cotação naquele dia. Pagas as manteiguinhas ou as azeitonas. pagas as azeitonas do Diogo, pode ser. Logo se vê, isso é aquela desculpa do não vai haver jantar, não é? E o sítio? É um restaurante na zona de Pucelas. Porquê Pucelas? É muito longe, não vou. Não. Não vais a Corteira, não vou a Bucelas. Aí não posso. Qual é o sítio em Bucelas? Faz sempre que consigas convencer. Eu não me lembro do nome do restaurante, mas eu vou ver depois da gravação e digo. Não dá porque fora do Porto é tudo estrangeiro, mano. Também é verdade. Não tens o passaporte em dia? Fora do Porto, não. É tudo estrangeiro, já. Em Bucelas, não, nessa zona a especialidade não são tubaros de porco. Eu tinha ideia que não. Era. Especialidade é vinho, em Bucelas. É vinho, exatamente. Pois, vinho, montes de vinho. Tem lá um fornecedor. A especialidade é vinho em todo lado. Eu não quero pressionar nem nada, mas este programa já está em quase nos 57 minutos, não? Quase, Marcos. Ainda não começamos a hora. A gente tem que gravar sempre uma hora e meia, que é depois o senhor pode começar os cortes, corta, depois não sobra nada. Coitado, pá. Temos que gravar. Qualquer dia obriga-vos a pagar em euros e em Monero. Em euros tudo bem, agora em Monero não vai à falência, caramba. O senhor podcast está a contribuir para a economia circular em Bitcoin. Eu não sei se ele contribui muito para a economia circular quando lhe pagam numa Sands e um Capri-Sone, mas pronto. Eu já lucrei com Litecoin. Pronto, olha, viste? Já recebi 150 euros em Litecoin e fui buscar 270. Mais nada, comprar e vender, transacionar. 170 quê? 170 euros em Litecoin. Euros, lá está, acaba tudo nos euros. Ou começa nos euros ou acaba nos euros, fogo. É tudo euros, meu. É tudo euros. Não interessa se é Litecoin, Bitcoin ou Dogecoin. É tudo em euros. O que a gente quer é euros. É o que a gente precisa de gastar, não é? Para já a gente ainda não consegue ir à loja. Diogo, mas há um Litecoin para pagar... Consegues, falas com o Malman que ele explica-te como é que ele compra minis com... Já não sei qual é a moeda que ele usa, mas eu sei que ele bebe minis. Como andaram? Cripto minis. Epá, a minha técnica é ser chato, é perguntar às pessoas se todas se aceitam. não há muita ciência nisso. Mas olha, ódio. Uma boa tática. Isto aqui em Portugal é quase como chegar a uma loja e perguntar se aceita meter na sedenta. Ui, diabo, pera, metendo na sebenta. É, amigo. Ah, já percebi, pera, olha, pôr na conta. Bosta tem sebenta? Ah, não, pego lá 50 cêntimos, compro uma e meto aí na conta já agora. Mas olha, Diogo, não queres fechar o tema do jantar? Abres aí o TripAdvisor ou assim, vês o nome do restaurante e fechamos já isso de vez. Eu digo depois. Convences a malta aí para Bucelas. O teu depois já sei como é que é. É dia 15 em Bucelas, só para confirmar. Exatamente. Depois eu digo a hora e eu publico no Patreon a hora e o local exato e faço. Convém que digam que querem ir, que é para reservar. Aliás, tem de ver. Ou que não querem. Sim. Também pode ser. Mas tem de ver também se o restaurante ainda existe, né? Ele ainda existia. Há coisa de um ano, mas já não vou lá, há coisa de um ano, portanto. Por isso é que era bom a gente saber o nome do restaurante antes, Malman, para não haver compromisso e não sei o que assim de... Não, mas é esse que o Diogo já não vai online, está fechado. Agora, há uma coisa que eu quero perguntar a ti, Diogo, tu que estás sempre com tantas ideias, quais são as tuas ideias para os próximos, não vou dizer 200, mas para os próximos 100 commits? O que é que tu gostavas de fazer... Nos próximos 100 commits, que ainda não fizeste, não é? Sim, sim. O que eu gostava era ter mais interação com o público. Interação física, jantares e assim? Também. Mas era mesmo interação ao nível da criação do conteúdo, não só com ideias, mas também em participação mesmo. Arranjar uma forma dos ouvintes e dos patronos poderem participar ativamente na gravação, para além do chat que já têm, e poderem mesmo gravar a sua voz e participar. por vezes têm coisas interessantes para dizer, e eu acho que isto tornava o show muito mais interessante e mais comunitário. Ok. Eu, era isso que eu gostava. Está bem. Não dependendo diretamente de ti, estava à espera de coisas mais, sei lá, vou pôr 4 câmaras em vez de 3, ou vou fazer assim, sei lá, coisas não. Mais de... Não, isto eventualmente faz-se com a integração de outros meios técnicos para permitir isto. Estamos a chegar lá. Por exemplo, hoje falhou porque o meu browser não recusou-se a participar, mas a integração, por exemplo, de uma sala de Jitsi ou de uma sala de Mumble, conforme as pessoas preferirem, ao estilo, não sei se todos conhecem, do Linux Unplugged, que permite que pessoas que estão a ouvir o show possam dar a sua contribuição, mas como na rádio fazem também, com as pessoas a ligar para os programas e dizer coisas, dar as suas opiniões. Não tornar o programa num programa de opinião, mas permitir haver um contributo. Tu queres fazer... Isso era demasiado democrático. Não, ainda acabávamos com o fórum TSF. Exatamente. Olha, estou a ligar, porque isto, os governantes havia é de vir cá abaixo ver isto e pôr software livre na administração pública. Muito obrigado. Ou era isso, ou era discos expedidos. Era muito melhor do que o fórum TSF, aquilo que acabaste de escrever. Era espetacular. Não, eventualmente até poderá haver matéria suficiente para haver um podcast só a fazer isso. Eu creio que neste momento não existe. Não faz assim, tu crias os podcasts e eu faço sempre o que fiz hoje, crash neles. Meto veneno e saio. Pronto. Tá bem. Crias mais interação e sem mais interação. Sim, não, é uma forma de entender. Chego aqui, só meto veneno. Vocês ficam aí a discutir, eu saio. Acho muito bem. Nós já ensinamos algumas coisas. O nosso ouvinte Christophe e eu fizemos vários ensaios disto. Claro que dá muito mais trabalho depois, no momento, montar a coisa e para que ela esteja a funcionar. E hoje não funcionou. Implica gastar uma hora ou mais de uma hora a preparar isto tudo e a garantir que está tudo a funcionar. Isso, e o tempo que nós temos não é assim tão generoso. Não... Abundante. Pronto, abundante. E dito isso, vem aí o Ubuntu 20.04 para os telefones. Eventualmente vem chegar, sim. Mas isso, há uma conversa e tu és uma das pessoas que está naquela lista de potenciais convidados para falar disso e de outras coisas muito interessantes que eu sei que tu tens para falar. E o Android agora também vai ser gerido por AppID, por isso ia ter multi-janelas, em vez de ter só uma janelinha. Exatamente. Há aí uma série de coisas super interessantes, quer do próprio Ubuntu Touch, quer de outros projetos em que tu estás envolvido, e que eventualmente vais ter que ser convidado. Temos de combinar isso. Nós entretanto temos um convidado com o qual podíamos fazer alguns 10 episódios. Já gravámos um, vamos gravar o segundo agora. Portanto, mas sim, eventualmente vamos ter que forçar aqui a seguir ali a ideia do Malman e marcar um conjunto de datas fixas, e quem pode pode, e quem pode não pode, quem não pode não pode, aliás, e porque senão não há outra forma de gravar com convidados, e vamos gravando episódios que vamos usando para as férias, que vamos usando para momentos em que alguém ou que todos nós não possamos gravar por algum motivo, porque eventualmente vai acontecer, e já aconteceu um ou outro não o poder fazer, e já aconteceu também, quando estava só eu e o Tiago, termos que adiar a gravação porque um de nós não podia por algum motivo. E é sempre bom ter um episódio no bolso ou na cartola para tirar e publicar e não deixar ninguém pendurado. E já agora só uma coisinha, já que estamos aqui tantos, passei para o botão do like e metei um like. Exatamente. Não, não fica mal, não fica exatamente. Mal. Exatamente. Ah, os likes são fixos, mas as partilhas é que são essenciais. Fazer a partilha do episódio dá mais visibilidade. Para o like tens de ter uma conta Google, a chatice é essa. Não, não só, não, não só. No Telegram, no Telegram não, no Twitter, no Facebook, há botões de like e de partilha. Portanto, acho que o Ruben estava-se a referir ao YouTube especificamente. Não sei se estava, mas eu estou... Sim, mas também pode partilhar no Twitter e... Sim, porque ajuda a crescer... Ajuda o podcast a chegar a mais gente, a mais pessoas, mais gente, sim. A chatear mais pessoas, a incomodar mais gente. Exatamente. Claro, já que é para meter nós, metemos a todos. Ora, isso é que é serviço. Assim é que é. Sim. Sim. Agora que a Uboporto só tem um QIA de Anjalões. Ou menos. Não, este mês vão ter dois, só para compensar. Sim, sim. Florence esqueceu-se das notas no último. Não foi só isso. Não foi só isso. Mas pronto. E creio que agora já estamos a chegar ao tempo limite. Ou perto. Como é que se chama então o restaurante lá em Bucelas? Eu acho que é Chão. Acho que é Chão qualquer coisa. Não me lembro do nome do nome. Tenho de ver. Já tem uma palavra, já é capaz de dar. Espera aí um bocadinho. Chão do Prado? Acho que é isso, acho que é isso. Acho que é isso. Já não passo fome no dia 15, não é? Obrigado, Malman. Abre amanhã às 12 horas. Pronto, se estiver então atualizado. E agora vais a uma rede social ver quando é que foi a última vez que eles publicaram o menu do dia ou assim, para saber se aquilo ainda vive mesmo ou se não alguém sei, se não sei se eles fazem isso, mas pronto. De atualizar o horário. Mas pronto, eventualmente isso vai estar tudo, os detalhes publicados no Patreon. Portanto, quem estiver interessado no Patreon, nas redes sociais... A última crítica há um dia... Estava boa a comida ou não? A última crítica foi há um dia e não foi muito boa. Mas olha, digo já que eu só tenho boas experiências desse restaurante. Chão do Prado. Agora tem bela vista, hein? Uma esplanada tem aqui, um telheiro. Tem uma vista espetacular. E boa comida. Ok, e link no chat que é bom ou nada? Agora não. Isso não, o Diogo depois publica tudo, não te preocupes, Miguel. Na véspera, dia 14. Vai para as notas? Eu tive foi a ver quantos quilómetros são de Bucelas, do sítio onde estás até Bucelas, Miguel, e não tens desculpa. Não é pela distância que tu te vais, tens que arranjar outra desculpa qualquer. Ei, quem é que está a pôr um link do Google Maps, pá? Tem o OpenStreetMap, não somos ninguém, que é isto? Não, é só para não falhar, para não dizerem que está muito longe. Acho que gravação, acho que já chega. Quero agradecer-vos terem vindo e todas as vossas contribuições anteriores e atuais. Tiago, ainda... Bate certo ou não? É isto? Parece ser, sim. É bom. É bom que já lá estive. Então, mas isso tem ali umas palhotas, pá. Isto é no Havaí ou coisa assim. Vai. Isto vai lá, vai. Olha, com chamuças e croquetes, já me sabe. Quero agradecer-vos então terem vindo e assinalado estes 200 commits. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também ao David e ao Alex e a todos os anteriores convidados e anteriores patronos e todos os que doaram e aos patrocinadores. Portanto, muito obrigado e até ao próximo episódio, que é já para a semana. Saudinha da boa.